esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Que pode uma criatura se não? Se não acordar também. adoração espetulante. E amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro. Eu aproveito energia, a rua vista de insônia. Segura nosso amar é água implícita. E o beijo tácito é a sede infinita. Nossa falta mesmo de amor, amar a água implícita e o beijo tácito é a sede. Cantos nos esses lubuger lubuger. você mesma.